Seus querendo tênis, sem fé. Me chama de Ike de Fênix. Câncer, mente saciada tipo L. Sem ver, neto tipo Zabu Zamomoti.